Aí, Ed, segura aí. O céu de repente anuviou, o vento agitou a ondas do mar, e o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto se abundou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é a hora de agradecer, pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, a parte de Deus só ficou você. Nada gira, girou, quem deixa o ponto, só você ficou. Não me abandonou quando o vento parou, a água baixou, não tive a certeza do seu amor. Roda gira, roda gira, girou, quem deixa o ponto, só você ficou. Não me abandonou quando o vento parou, a água baixou, não tive a certeza do seu amor. Quando tudo parece que tá perdido, é nessa hora que você vê quem é parceiro, quem é bom amigo, quem tá contigo, quem é escolher. A tua mão me tirou do abismo, teu axé indicou meu fim. Me ensinou que é companheiro, ele também é gostar de quem gosta de mim. A gente menos espera, no fim do túnel parece uma luz, a luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nossa cruz. Pois Deus quem põe você no meu caminho na hora certa pra te socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum se não fosse você. Só de repente anunciou, o vento agitou as ondas do mar. O que temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto se lamentou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é a hora de agradecer, pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, abaixo de Deus só ficou você. Quando a gira girou, ninguém suportou na palma, só você ficou. Não me abandonou quando o vento parou, a água baixou, eu tive a certeza do seu amor. Na hora que a gente menos espera, no fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nossa cruz. Pois eu cheguei, foi você no meu caminho na hora certa pra me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum se não fosse você. A água baixou, eu tive a certeza do seu amor. Quando a gira girou, ninguém suportou, você ficou. Vá! Não me abandonou quando o vento parou, a água baixou, eu tive a certeza do seu amor.